Não me calarei, eu não deixarei de te louvar, não. Mesmo que as coisas não pareçam bem, eu te exaltarei. Não importam as circunstâncias, o que importa é se comigo tu estás. Não me calarei, eu te louvarei mais. Te louvar, não. Mesmo que as coisas não pareçam bem, eu te exaltarei. Não importam as circunstâncias, o que importa é se comigo tu estás. Não me calarei, eu te louvarei mais. O que importa é se comigo tu estás. Não me calarei, eu te louvarei mais. Não me calarei, te louvarei ainda mais.